esta sofrência. Estou sozinho, sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Faço ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. O amor, o amor, dividir. Portal Tua Rocha. Eu sofro tanto. Amigos me aconselham que eu procure um novo amor e siga em frente. E sempre tenho que esperar paciente. Eu não permito outro tocando em ti. Dividir seus pés.